4:30. 26 graus. Venha todo dia, informação e alegria. De dentro do seu rádio, te fazendo feliz. O dia só começa bem se estiver na sintonia. Rádio São Luís, a rádio do povo. São Luís, AM 1060. Há 63 anos, sintonizada em você. A Rádio do Povo. São Luís Gonzaga, nossa cidade. Terra de Seperti Araju, da igreja e da Praça da Matriz. Do Museu Senador Pinheiro Machado, da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, do Parque Centenário, das ruínas de São Lourenço, de Jaime Caetano Brown, de tanta gente que valoriza suas origens. Não é à toa, chomisco, que sou de São Luís Gonzaga. São Luís, a sua rádio. Nosso orgulho é ostentar este nome. Quando a madrugada campeira reponta o brilho de um novo dia, o rancho campeiro aflora nossa essência e as nossas raízes. É um encontro dos campeiros do pago, louvando a arte do sul. Rancho Campeiro. Alô, São Luís Gonzaga, alô, região missioneira, muito bom dia, boa madrugada. Estamos chegando aí no seu rádio, agora 4:32, temperatura aqui em São Luís Gonzaga, marcando aí seus 27 graus e a umidade relativa do ar 36%. Começando mais uma manhã, mais uma madrugada, com mais uma edição aqui do nosso Rancho Campeiro, abrindo as manhãs musicais. Nós estamos desejando um especial para ti também, um abraço especial, seu João de Deus, ontem 67 anos. Buenos dias, manda um chasque bem cinchado, um abraço de volta e meia lá para Santo Antônio das Missões, mano Ronaldo Cavalheiro Figueiredo e família, um feliz ano novo. É, quem manda é o Mano Roberto e família, aqui de Bombinha, Santa Catarina. Estamos de pé calçado no Baldrame, na sintonia deste programa. Parabéns, feliz ano novo, parabéns pela bela programação. O recado aqui do Roberto Cavalheiro, Bombinha, Santa Catarina. Grande abraço, hein? Sou um chiro velho com mais de 70, com terra nas ventas da poeira da estrada. Falei pra mim mesmo, será que tu aguenta? E me fui pra Tiburcia dar uma namorada. Topei com uma tchanga das loucas das patas, que lá pela tasca era respeitada. Bananeira nova querendo dar cacho, e eu meio borracho fui dar uma tenteada. Bananeira nova querendo dar cacho, e eu meio borracho fui dar uma tenteada. Ai, não me faz cosca, pego a me morder. Animal teimoso, e eu morto de rir. Para um pouquinho, não aguento mais. Fale uma merda, agora eu vou aproveitar e morder um pouquinho lá embaixo. Ai, ai, ai. Até uma carreira e cê fumo pra lida. total essa vida é pra levar frauteada. Cê veio roncando e nós dois se agarremos, quase cê matemos de beijo e dentada. A tipa era gringa de flores da cunha, me grudou-lhe as unhas, china desgraçada. Me deu uma surra e um coice no saco, fui ficando fraco e só dava risada. Me deu uma surra e um coice no saco, fui ficando fraco e só dava risada. Aí não me faz cosca, pegou a me morder. Animal teimoso, e eu morto de rir. Oi, tadinho de neguinho. Ai, ai, ai, para fresca. Mas tá bem bom. Eu daquele jeito e a tchanga querendo, fungando e gemendo e chegando pro lado. Me trancou no quarto e jogou a chave fora. Minha Nossa Senhora, onde é que eu tô enfiado? Apelei pra São Pedro e pra São Benedito, e a ti por seus gritos não frouxou a parada. Montada a cavalo, babou minhas orelhas, que coisa bem feia, e eu dava risada. Montada a cavalo, me babou as orelhas, que coisa bem feia, e eu dava risada. Aí não me faz cosca, pegou a me morder. Animal teimoso, e eu morto de rir. Ah, eu não aguento mais. Ah, tá, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Amolentado agora, me amontoemo no chão, e ela os tirão, me enfiou um pé nas cueca. A tarimba fraca, arranquemos estaca, a coice tronchaço, cê leve uma breca. No final eu reagi pra pagar o desaforo, me virei num touro e ganhei a parada. E me fui pra riba entre beijo e amasso, virou num bagaço a china desgraçada. Eu me fui pra riba entre beijo e amasso, fiz virar um bagaço a china desgraçada. Aí não me faz cosca, pegou a me morder. Animal teimoso, e eu morto de rir. Ai, ai, ai. Ai, para um pouquinho. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abençoado ano vindouro também para ti, aí em Bombinha, Santa Catarina. Esta é a Rádio São Luís, operando em caráter experimental, em 100.9 FM. A notícia, 85 anos contando os fatos e a história de São Luís e região. Impressos, carimbos, folders, cartazes, livros e jornais. Atendimento personalizado. Feliz ano novo. Nossas congratulações de amizade e de felicidade. São os desejos do Banco do Brasil de São Luís Gonzaga a todos os funcionários, familiares e clientes. Música.